Super Controle. Let's rock. Assim, chapas, está começando mais uma edição do Super Controle Podcast. Eu sou o Matheus Rex e eu estou aqui com o Julie. Olá, gente. Tudo bom? Estou aqui. E esse eu... cara sou eu. Lanzonete. Oi, eu sou o Lanzonete. E quem mais aparece para ele, convidadinhos queridos? Ah, hoje temos, pela primeira vez, a participação do Rufino aqui num podcast temático. Além do Pocket. E aí, Rufino, tudo certo? Tudo bem, cara. Eu acho que vestibular é uma coisa do inferno. Novinho, né? Novinho. Bundinha, bundinha. Rubens, passei Rubens. Passei em todos os vestibulares que eu fiz, nem estudei. Fui bêbado fazer. Mate também foi. Eu fiz o de inverno, mas fácil de passar. Tá com bem. Certeza. A gente é burro, né? A gente passou isso. Mas federal é pra quem tem tempo. E hoje temos, pela primeira vez, aqui o nosso conterrâneo convidado do Fênix Down e participa em tudo que eu participava do Downloading. Chapa, né? Quem é Thiago Salvador, o Ogro. E aí, Thiago? Ogro, tudo certo? Oi, e aí, Matheus? Olha, galera, eu agradeço o convite para participar pela primeira vez do Super Controle, que é um podcast que eu posso dizer que o jogo é muito a fuder e eu não vou ter que explicar o que é isso. Estamos catequizando o Brasil e as falas o do folclore RS, da RS. Serra Gaúcha. RS, RS. E hoje, então, vamos falar sobre um assunto aí que o Yuri bolou a pauta. Ele deveria estar aqui, mas ele foi viajar, tadinho. Está surfando. Tá surfando. Surfando. E ligou aí pra lá e disse, gurizada, altas ondas, estou pegando minha prancha e ó. Foi? E ligou, passando e a gente só ouviu o Armandinho no fundo. É, foi pro Rio Tietê surfar. Mas deixa, ele vai ficar bravo. O Tietê. Salva aí, lá o Tietê. O Yuri, ele pegou isso num artigo da IGN. É uma pergunta, na verdade, essa falta é, por que não terminamos mais os jogos? E aí, depois dos e-mails, né? Chama os e-mails aí. Chama os e-mails, Rodrigo. Dança dos e-mails. Opa! Os e-mails de hoje fazem muito sucesso e repercussão nos podcasts, mas será que o feedback realmente importa para os podcasters? Estas e outras perguntas serão respondidas na sua leitura de e-mails hoje! Olá, eu sou o Eric Seik, estou aqui com o Yuri Machado. E aí, pessoal, estou aqui também, né, com essa Uber leitura de e-mails, sei lá, eu, né? Tá vendo, cara? Isso que dá deixar as coisas nas mãos dos novinhos do site, né? Tamo aí, é, os novinhos, tu vê, né? Olha, agora que eu percebi, cara! Mandamos embora, né, todo mundo, só ficou eu e Eric. Mas é, a gente tá aqui pra pagar a luz, né? E por isso a gente vai ler os e-mails aqui do podcast 106 com as expectativas para Wii U, né? É, pois é, que já saiu, né? E... se as expectativas foram atendidas aí, né? A gente já sabe que, spoiler, não foram. Mas antes disso, Eric Seca, por favor, diga o e-mail que as pessoas têm que mandar os seus e-mails para as suas dúvidas ou questões, ou até elogios ou reclamações. Isso aí. Com o nosso e-mail. As pessoas podem mandar e-mails para supercontrole@supercontrolepodcast.com.br ou ainda podem falar com a gente no Twitter. Qual que é o Twitter do Supercontrole, Yuri? É twitter.com/supercontrole. Exatamente. Então vocês podem encontrar a gente lá e também no facebook.com/supercontrolepodcast. Exato. Exatamente, estamos lá nessas redes sociais, maravilha, adoro redes sociais, adoro. É muita interação, né? Então chega de blá blá blá e vamos direto pro primeiro e-mail. Vamos lá. E o primeiro e-mail que a gente tem aqui é do Cristiano, engenheiro químico de 29 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, seu conterrâneo, Yuri. Verdade, da minha cidade aí, ó. Bom, é a primeira vez que mando e-mail, então vamos direto aos pontos que mais interessam. Primeiramente, comprei um Wii U. O console me agradou em poucos aspectos até agora. Vou explicar. Seus jogos são bobos e continuam sendo infantis. Zombie U é de longe o mais aceitável, tirando os games de third parties. O sistema online, apesar de interessante, não possui integração com nada, apenas com a Nintendo Network em si. Um fato interessante é que podemos parar o jogo e analisar dicas e ver reviews instantaneamente de usuários que estão com o game em mãos. Ah, isso é interessante, mas enfim, né? Onde será que é suficiente? Controle é um pouco pesado, cansa os olhos ficar olhando para cada pouco cima e baixo. Além de que ele não funciona em certos jogos sozinho. Precisa da TV sim, e isso eu acho uma propaganda falsa desde o começo. Espero que os jogos melhorem futuramente. Como sou fã de Zelda... Olha só, Yuri! Pois é. como sou fã de Zelda, espero um anúncio para breve. Quem quiser me add na Nintendo Network, me procure como Cristiano Dias Álvares, com S. É só entrar aí no Miiverse facinho. Abraço e até a próxima. Vida longa. Olha só, termina com um comentário Star Trekker aí. É, cara. Pois é, né? Parece que um dos primeiros ouvintes nossos que comenta que comprou mesmo o Wii U, né? Antes do Alex F. Alex F, exatamente. E o Arthur, inclusive, que gravou com a gente, o Azuri. O Azure. Mas ele também comprou, né? Ele comentou ali, mas parece que não chegou ainda, né? Inclusive, ele tá até me comentando que se ele não curtir muito, assim, ele tá a fim de vender, porque o preço tá muito alto, a gente pagando 2 mil. Pois é, o negócio é comprar e revender. Mas é isso, né, cara? Assim, a gente já viu que teve algumas decepções aí, mesmo entre o cast e o lançamento, né? E acho que tem um comentário do Alex F aí. Que exatamente, eu gostei muito do comentário do Alex F, porque ele falou uma coisa que é pertinente pra caramba, sabe? Que ele falou assim, então, pois é, senhores, saiu o Wii U, né, sem achievements, com trava de região, a instalação do eShop e de outros aplicativos consome em média 5 GB de HD, deixando a versão de 8 GB praticamente inútil. Ou seja, compre de 32. Não sei se todos os jogos e tal sairão na eShop também. Mas Mario custa 60 Obamas, preço padrão na geração de hoje. Nem reclamo de ser o mesmo preço da caixa, porque só no Vita que rola desconto pela versão digital. A Nintendo falou que o console permite o uso de HD externo, mas recomendou a utilização de um com fonte própria. Tá, o HD pode ser de até 3 Tera, mas acho que não é USB 3.0. É, o USB 3.0 deveria ser, porque ela é muito rápido, cara. E ali o fato da fonte, pelo que eu entendi, é o HD externo. Ele tem uma fontezinha pra ligar ele na tomada, alguma coisa assim. Que também é feio. Mas eu acho que aqueles da Samsung de 500 GB já dá, já basta, eu acho. Mas ele falando ali, né, ele é o Alex F, ele vai ter que ter o Wii U, né. Ainda mantenho minha posição de comprar o Wii U, só se rolar uma oportunidade bacana, mas a vontade de consumismo psicopata existe. É verdade, né, cara? Cara, claro, o Seth com certeza vai comprar o Wii U. Ah, eu também tenho um pouco isso aí, cara. Eu só quero dizer, assim, que eu, particularmente, eu fiquei um pouco decepcionado, assim, com algumas coisas do Wii U, sabe? E eu não entendi, porque a gente tinha comentado no cast que já tinha confirmado os achievements do Wii U, mas aí não saiu, sabe? Eu não entendi, assim, eu até procurei notícia, mas não achei muita coisa a respeito, sabe? É confirmado, mas é... Na verdade, cada produtora que vai colocar no próprio jogo. Vai ser cada produtora. Depende, não é obrigatório e não é um sistema nativo. Então, se as produtoras decidirem não ter achievements, simplesmente não tem achievements e ele não é integrado à network. Palhaçada aí, então. É como se fosse os achievements, sei lá, de Xenoblade, que você só desbloqueia no jogo e ninguém mais vê. Só que com a diferença que você vai poder compartilhar com os amiguinhos da Nintendo Network. Tem só uma última notícia aí que não está nos comentários nem do Alex F, nem nos outros comentários que tiveram no cast, mas tem uma outra notícia que é o fato de que a sua Nintendo Network ID só funciona no seu Wii. No console. Exatamente. É. Então... E isso é uma merda, porque isso quer dizer que... O que é online nisso, cara? Porra! Mas, enfim, isso é outra discussão para o próximo cast, né? Próximo cast de por que o Wii U faliu, né? Quando a gente fizer o enterro do Wii U... não, na verdade... Olha, cara, a gente fala, a Nintendo fala, mas olha, ela tá aí, cara. E do jeito que o 3DS tá vendendo, cara... Ah, cara, eu quero nem saber, eu vou comprar essa porra de Wii U assim que lançar Smash Bros. Isso aí, cara, também. Primeiro já saiu pra comprar o Wii U. Isso aí. Bom, gente, então tem mais algum comentário aí, Yuri? Bem, então tem mais um recado. Nós, do Super Controle, estaremos lá no evento Game Zone em Porto Alegre, dia 8 e 9 de dezembro. Vamos deixar aí o link pra vocês, verem onde é que é o Game Zone. Nós estaremos lá conversando com os ouvintes, e aí quem sabe até, né, sábado a gente vai lá, dá uma banda depois, né, trocar uma ideia com a gente lá. Vai lá, troca uma ideia, vai ser nós do Super Controle, estaremos lá. Isso aí, certo. Procurem os chapas devidamente uniformizados. É, eu já não garanto, mas eu sim estaria uniformizado. Provavelmente a gente vai no domingo. Sábado ainda não é certo, mas domingo sim. Então encontrem os chapas lá. E vamos ficando por aqui, que essa leitura de e-mail já está grande e vocês têm um cast aí, né? Por que não terminamos de jogar os jogos, né? Por que não terminamos mais os jogos? Por quê? Por quê? Por quê? Por que não terminamos mais os podcasts, hein, Yuri? Por que a gente acaba parando em meia hora, 40 minutos? Porque a leitura de e-mails fica grande. Então vamos evitar isso aqui desde já e vamos deixar as pessoas terminarem este podcast e também os jogos, terem tempo pra jogar por aí e serem felizes. Falou, né? Saiam da dança dos e-mails dançando. Sai, vamos dançando e até mais. Aqui dos e-mails. E voltamos da dança do Faustão dos e-mails. Dança dos e-mails! É assim, ó. Eu quero pedir primeiro pros convidados, né? Vocês são ralé. Thiago, senhor ogro, você joga... Diga. Tu termina tudo que tu joga, cara. Cara, se houvesse internet podcast há uns 15 anos atrás, era 16 bits e tudo mais, eu acho que a regra era não terminar o jogo, né? Não sei se era assim só comigo ou com vocês também. A maioria dos jogos que eu jogava, eu tinha que alugar uma fitinha pro fim de semana, e dependendo do jogo, em dois dias, não era o bastante pra tu aprender a jogar e terminar um jogo. Acho que a regra era tu não terminar o jogo do que terminar. Ou era só comigo isso? Eu acho que é com vocês também. Eu não lembro de ter terminado muitos jogos no Mac. No Julie falou que terminou Kid Chameleon. O quê? Sim, eu terminei Kid Chameleon. Não. Sem cheat, sem fazer o Warp Zone. Não. Claro que eu terminei com o código, óbvio, né? Não, com código sim, né, cara? Não, mas a pergunta foi a seguinte, senhor juiz. Terminou? Sim, terminei. Qual foi o meio? Não havia no meio dessa conversa. Não, mas hoje em dia a regra é terminar o jogo. Isso mudou, né? Sim. Eu só não termino um jogo, cara, hoje em dia, se ele for muito, muito maçante. Concordo. E pior que tem um punhado de jogos que eu não terminei por causa disso. Final Fantasy 13 mandou um beijo. Final Fantasy 13, Google Freight X mandou um beijo. Não terminei Final Fantasy 13 ainda, por exemplo. Eu terminei ABS. Pra mim sempre foi o contrário, porque na época de 16 bits, eu pegava os jogos na locadora e eu tinha que terminar antes de devolver. Daí eu terminava, eu praticamente tinha virado todos os jogos do Super Nintendo na locadora. Ah, mas inclusive eu... Tekken 2. Calma. É que aqui na locadora tinha o quê? Tinha uns 60, 70, tinha um monte, cara. Tinha uma prateleira inteira. Terminava todos os jogos, assim, porque era... Tu ia fazer o quê? Tu terminava os jogos? O primeiro jogo que eu terminei foi Super Mario World, cara. Acho que foi com 8 anos. É, Mario, todas as fitas que eu tinha, eu terminei. Ah, isso? Beleza, ok. Normal. Sim. Aí da locadora, quase todos que tinha. Terminei Boogerman. Eu terminei todos os jogos que tinha locadora. Não, os Donkey Kong. Posso dar uma dica? Donkey Kong, Posso dar uma dica? Corrida tosca, eu terminava todos. Tipo, pior, né? Gente, eu terminei. Quando eu era criança, eu não terminava jogos porque eles não tinham final, jogos de Atari. Não importa, eu terminei. Era jogar, obrigado a jogar até o game over ou jogar pra sempre até a tua mãe mandar desligar o videogame. A regra de terminar jogo, o que eu conseguia terminar, pelo menos, eram jogos de plataforma. Por exemplo, o Sonicão. Os Donkey Kongs, o Tokyo, o Streets of Rage. Esse jogo, beat up também, tipo, plataforma, sabe? Ah, beat up era tranquilo. Eu lembro que... Eu terminei o Simpsons no fliperama do shopping, cara. Quantas fichas? Ah, velho, eu não lembro. Era muito pivete. Eu terminei com meu padrasto. Aqui, se tu usava mais de uma ficha, tu apanhava. Usava mais de uma ficha, apanhava do muleta. O Sul não tem lei, né? O Sul é de, tipo, Velho Oeste brasileiro. Mas, Rufino, tu não pegou essa época de Super NES, Mega Drive, né? Não, eu não peguei. Meu primeiro videogame foi Play 1. Só que um dos meus melhores amigos, que hoje em dia mora aí no Rio Grande do Sul, ele tinha o Super Nintendo e eu ia na casa dele jogar. Ele morava na frente da casa da minha avó. E a gente zerou o Super Mario World e aquele jogo do Mickey, e que o Mickey tinha uma armadura e o Donald tinha um barril, tá ligado? Que o Donald flutuava e o Mickey afundava. Sim, tô ligado. Eu virei esse também. Ah. Esses dois foram os únicos, mas eu acho que o primeiro jogo que eu zerei mesmo foi no PS1 e foi o Medal of Honor, sabe? Oh, olha ali! Mas que bundinha lisa você tem. Talco e Johnson, né? Não, é que é interessante falar isso, porque o Julie falou que virava na época, mas lembrando esses joguinhos não, mais fáceis. Não, vocês também viravam. Eu acho que o Ogro jogava RPGs de PC. Porque pelo comentário dele no último cast, tu jogava, sim, né? Sim. E aí tu terminava esses jogos, mas é que eu não sei a idade que também tu tinha pra jogar, sei lá. Logo que esses jogos saíram, eu não tinha PC pra jogá-los. Depois eu fui jogando alguns eu consegui terminar, outros... eu tenho os mais clássicos agora, que eu tenho que jogar, porque eu não terminei no passado, só que agora não consigo tempo. Porque os jogos demandam um tempo excruciante. Mas, por exemplo, Baldur's Gate 2, e aí expansão do Baldur's Gate, eu não joguei sozinho, eu joguei com um amigo meu que ele tinha o computador melhor, e eu acompanhei com ele jogando. Não, mas eu estava falando antes, na época assim, tipo, porque tu não tinha que fazer, na época tu não era movido por virar o jogo, tu era movido para ver o quê? Os próximos chefão. Eu lembro de eu jogando, eu quero ver quem é o próximo chefão, e a próxima fase como é que era, ele tinha várias emoções, assim, tava numa fase, tipo, da cidade, aí a próxima fase era no Rio, assim, meu Deus, era emoção, era só isso a emoção, tipo, então era, e a maioria dos jogos era assim. Isso ainda em Play 1 era assim, com a CG, sim, né, tipo, vamos ver, sim, a próxima CG, isso, tá ligado? Era o que movia, não era acabar, ver o que acontecia no final, porque muitas vezes o jogo era em japonês. E muitas vezes a gente era pequeno e não sabia história, é, tipo, a gente era mais novo, assim, tá? O Rufino, então, imagina. É, eu lembro que ia na locadora e pegava o CD do Tekken 3, e como o videogame não tinha memory card na locadora, pra habilitar os personagens extras, você tinha que terminar com cada um dos personagens principais do modo arcade ali. Sim. Então eu fazia um rush, e acho que eram uns 8 personagens, e nos primeiros 40 minutos da jogada ali, terminava com aqueles 8 caras, pra habilitar todos. Tu ia fazendo isso, você ia vendo a CG de final de cada um. É. Aí depois eu queria ver o final dos personagens extras aí, terminava com os outros, cara. E como acho que é 10, só colocava a luta pra ter um round, pra terminar rápido, acabava terminando com quase todos os personagens em uma hora e meia, assim. Só pra ver todas aquelas CGs de final do Tekken. Tu terminava o Tekken por isso, eu terminava o Tekken pra habilitar o Tekken Ball Mode. Abraço, ah, muito bom. Ah, eu já jogava com o Gon também, né? Com o dinossaurozinho. Sim. Bah. Peidos, eu me especializei com Gon no Tekken Ball. Peidos. Bah, no Tekken tinha o Video Gallery, né? Que tu ia lá, acessava todos os finais e tal. Frajola gravava isso em fita, velho. Nossa, tudo pela CG. Frajola. Cara, eu lembro que depois lançaram um Tekken 4, que era tão pro PlayStation 1 aqui, que na verdade era só o Tekken 3 com tudo habilitado de cara. É verdade. Aí prensaram o CD como Tekken 4. E é boa época. Meio do futuro. Deixa eu perguntar pra vocês, qual foi o primeiro jogo que vocês terminaram pela história em si? Metal Gear Solid. Eu fui, infelizmente, pela história, assim, que eu meio... É, isso foi em 98, acho, quando eu e o Neto, olha só, o Valdinho. O Neto, ele é fotógrafo em Porto Alegre, né, agora? É, por história, barra, por história, Resident Evil 1. Eu, se eu não me engano, né, é realmente por história mesmo, apesar de parecer esdrúxulo, ou deixa eu falar, esdrúxulo, era os The King of Fighters mesmo, e os Street Fighter, que nós queríamos saber o que acontecia com os personagens no final. Eu lembro que eu era muito pequeno e alguém tinha virado com o Blanco, Street Fighter 2. Ali encontrava a mãe, e eu sabia inglês no futuro, então daí eu via que era a mãe, que ele falava Modern. Mas a Blanca tem mãe, aí todo mundo começou a ficar curioso de onde veio os lutadores, o que acontece. É massa. E eu lembro que os The King of Fighters nós virava realmente pra ver o que acontecia com eles depois, que nós sempre botava alguém diferente no trio, pra ver o final com aquela pessoa. Sabe que eu não virei Street Fighter no Flipper ou em casa? Eu lembro que tinha uma Gamers que tinha toda a história com todos os personagens. É. Olha aí. E eu lembro que eu vi assim, eu não preciso mais. Por quê? Porque Six era, parafraseando muleta, burguês. Sim, é burguês. Peraí, se falar o jogo de luta, então, não foi Resident Evil, foi Mortal Kombat 3. Mortal 2 também. Mortal, por história, é Mortal Kombat 3. Ah, agora que eu lembrei. Sério mesmo? Sim. Cara, pra saber, claro que eu virava pra saber tudo o que acontecia com os personagens. Onde é que era a Shiva, por que acontecia aquilo, por que morreu o Johnny Cage. Culpa das revistas também, que alimentavam, tinha os golpes e tal. Uma coisa puxava outro jogo, puxava comprar as revistas, a revista puxava pra terminar o jogo, aí saiu Ultimate, meu Deus, reunião na minha casa em Santa Catarina, meus amigos, abraço. E tu, Ogro, tu lembra qual foi o primeiro por história? Tô tentando lembrar aqui, é que quando eu tinha o Mega Drive, eu tava me lixando pra história, até porque eu não sabia inglês. Eu acho que foi algum jogo de PC, provavelmente algum Adventure, cara. Mas eu acho que. Eu acho que nessa época eu não lembro se eu já tinha o PSX. Eu acho que eu já tinha. Então deve ter sido o Metal Gear também. Porque eu comprei PlayStation 1 por causa do Metal Gear, eu comprei PlayStation 2 por causa do Metal Gear 2. E eu comprei PlayStation 3 por causa do Metal Gear 4. Pra mim sempre foi o System Seller ou a franquia Metal Gear. E o Final Fantasy VI. Que era o 3 americano, que eu fiz questão de terminar no Super Nintendo e não em emulador, foi quando eu peguei um Super NES emprestado, mas eu já tinha o PlayStation também, então foi depois disso, sabe? Então acho que, se não foi o... deve ter sido o primeiro. Eu não tinha PlayStation, é verdade. Acho que foi Deftentacle que eu terminei a história. Eu tava começando a aprender inglês, e aí eu tinha dicionáriozinho do lado, e ali eu aprendi que fake barf era o vômito falso, e sabia que os itens faziam e tentavam usar nas situações oportunas, né? Tipo, esse jogo mesmo. O primeiro jogo que eu zerei também foi o Adventure, que foi o Grim Fandango, que era dublado, cara. Vocês lembram que o Manny Calaveira... Lembro. Manny Calaveira tinha um sotaque meio que espanhol. Muito bom. Ele era volta ao mercado, quase, cara. Eu lembro que indiquei esse jogo semana passada para uma garota. Ela ficou extasiada. Pior, né? Eu lembro de ter jogado... É que eu tinha um amigo mais velho que jogava esses Adventures e eu ia na casa dele, mas eu via. É, pra mim é a mesma coisa. Eu via ele virando. Eu também. O Marquinhos, tipo, Kirandia, Monkey Island, os clássicos. O Monkey Island, Fate of Atlantis. Eu lembro quando ele comprou The Dig. Ah, o The Dig, sim. E aí eu vi ele terminando. The Dig é um jogo que eu não terminei. Eu parei. Eu parei. Porque eu tava numa cena que eu tranquei, que tinha uma estátua. Aí, quando para de ficar divertido o jogo, eu apelo pro Fak. E o Fak dizia... Faça não sei o que na estátua. E eu fui pixel por pixel na porra da estátua e não aparecia nenhuma opção de fazer ação alguma na droga da estátua. Aí eu fiz da tela inteira e não tinha. E eu tranquei no jogo e desisti. O The Dig é aquele jogo que ele... Na época rolou um murmúrio, um rumor, porque é os que diziam que Armageddon tinha copiado a história do jogo, lembra? Que o jogo tinha sido criado, se não me engano, por Spielberg, alguém meio famoso. E aí Armageddon foi lá e pegou a história, que eles vão no meteoro e tudo, né? Tá, mas é, Armageddon é outra coisa, mas enfim. Mas, mesmo mas o The Dig tem uma puxada bem diferente. É. Digamos que o Armageddon é os primeiros 10 minutos do The Dig. Isso, é a base da história mesmo, depois fica bem diferente. Não, o The Dig é completamente diferente. O Dig viaja muito, eles vão pra outro mundo, encontros civilizações perdidas, tal, não tem nada a ver. Eu lembro, só os primeiros 10 minutos do Armageddon tem o mesmo plot. Eu lembro que vi o início só do The Dig, que esse meu amigo não jogou, mas os outros Adventure vi o final de todos, Day of Tentacle, que tinha o um manual em português quando compraram no computador. É que esses jogos tinham dublado às vezes também, né? Eu lembro do Fate of Atlantis, eu terminei também. Cara, isso é muito velho, sério. Isso é muito sim. Velho. Eu acho que no Play 1 eu não zerei nenhum jogo, tirando aqueles Mega Man X6, Mega Man X7 que tinha no... Porra, Mega Man X6 é o mais difícil. Cara, minto, não foi o Metal Gear, porque antes de eu ter o meu PlayStation, eu joguei com um primo do Rio de Janeiro, o Resident Evil 2. Olha ali. Olha ali, ó. Eu joguei Resident Evil 2, sim, depois dessa época que eu fui ter o meu PlayStation 4. Por exemplo, estou falando de jogos terminados aí, que está um gênero que eu não lembro se terminei, sim, Police Nauts. Mas agora, outros jogos de Adventure nunca terminei, cara. Sempre foi um estilo que eu vi os outros jogar, Jason de Souza, Frajola Testar e Matheus Six. Não jogava. Dois jogos que eu queria ter terminado e não terminei até hoje, lá o do Manny Calaveira, lá o Grim Fandango e o Full Throttle, que eu achava massa. Nossa, Full Throttle. Nossa. Muito bom. Muito bom, cara. Full Throttle. Dá pra jogar até hoje tranquilão, tá ligado? Cara, esses jogos, até porque o próprio Death Tentacle tem um gráfico mais antiguinho, mas ele ainda é cartunesco, cara. Segura de boa, dá pra jogar bem de boa. Eu joguei no PSP o Death Tentacle com esses tempos aí. Ok, era pra saber se vocês viravam muitos jogos. Vou saber. Aqui tem alguns motivos listados, porque motivos. A gente, hoje em dia, não termina jogos. E eu peço eu tenho que pedir essa coisa pro Julian. Quê? Porque o Julian é um cara que não termina mais nada. Eu tenho um motivo. Ah, o Frajola devia estar aqui. O meu motivo é simples, que precisa de 1.21 gigawatts para domá-lo, que é o tempo. Não tem tempo. Ou o jogo fica muito chato na metade pro fim. Eu sinto sua dor sobre o tempo, cara. Ainda mais agora, na época do vestibular, tá bem difícil de encaixar uma hora pra jogar. Você joga, cara, eu não sei se vocês sentem isso, que eu vou jogar. Aí eu jogo uns 40 minutos. Parece que não foi o bastante ainda, né? É, sim, eu sinto. Parece que você não teve a experiência que o jogo poderia te passar em 40 minutos. São poucos os jogos que tu consegue jogar uma horinha e pouco e ficar satisfeito, cara, porque tirando o jogo de portátil, acho que jogo de portátil ainda é segmentado, tu consegue jogar um pouquinho só e ficar de boa, mas jogo pra console ou PC, tu tem que jogar mais. Cara, tudo é questão, ó, eu vou dizer por mim, eu não tinha tempo uma vez de terminar os jogos, não tinha tempo, só que eu me obrigo, pelo menos dias que eu não tenho faculdade, uma hora e meia por dia obrigatório eu tenho que pegar e jogar, saca? É muito exceção quando eu não jogo, saca, dia de semana. Posso demorar mais pra virar os jogos, mas pelo menos aquela horinha sagrada, eu vou jogar e acabou. Sabe o que é pior, cara? É que nesse exato momento eu tô de licença médica. Antes, quando eu não estava trabalhando, beleza, não tinha tempo por causa do trabalho, aí eu consigo organizar uma ou duas noites por semana, jogar uma partidinha de videogame e talvez no fim de semana jogar mais pra tentar terminar aquele jogo. Eu não tô jogando tão mais assim por causa da licença médica, sabe? Porque durante o dia eu acabo tendo outras tarefas, outras coisas pra fazer, e meio que como agora não tá regrado o meu horário, eu não tô reservando aquele aquele tempo, entendeu? De repente, num dia, eu posso jogar umas 9 ou 10 horas seguidas. Mas, de repente, depois fico 3 dias sem jogar mais, entendeu? Aí todo mundo tem que virar um pouquinho o Fuca. O Fuca tem a ver com isso, porque o Fuca, ele se programa tudo. Tipo, tu quer ir na tua casa, ele diz, tá bom, daqui a 2 semanas tu pode vir às 7 horas. Aí tu vai lá. Aí tu chega lá, ele vai assistir, tipo, sexta ele assiste das 7 às 9, tal desenho. Aí depois das 9 às 11. É bem assim mesmo. É bizarro, né? Cara? É bizarro. Eu tento organizar ele sempre assim. Eu disse: Fuca, vou ali baixar. Vou ali pegar aquele filme da Sasha Grey que tu me prometeu. E aí fui lá assim. Ele tava, tava assistindo aqui. Eu disse: Fuca, já tô indo embora. Aí fui lá. É bizarro. O Fuca é todo certinho, né? Não, o Fuca, eu tô exagerando, mas ele se organiza. Mas hoje em dia, nesse mundo capitalista que nós vivemos, tem que ser assim mesmo. É isso aí, Arena. Ah, pois é. O Lanzonete fala aí: tu não dorme muito. Não, cara. Tipo, às vezes eu acordo às 6 da manhã pra pegar o ônibus pra faculdade, mas eu tô até às 3 online, assim. Assim, acontece também de eu estar jogando, daí eu vejo, 2:30 da manhã, tem que me acordar às 7. Ah, foda-se, eu vou ficar com sono amanhã, mesmo se for dormir agora, eu fico mais sono e continuo jogando. É verdade, aí eu lembro. É, sim, sim. Eu tenho esse problema também, porque eu acordo às 5:30, aí às 6 horas eu tô indo pro trabalho. E aí eu tenho que dormir, porque senão eu faleço o dia inteiro. Eu também. Eu tenho que dormir. Eu tenho o compromisso de ir dormir. O que eu tô fazendo? A gente tá dormindo, que era... Eu tô tentando virar o Metroid Fusion, que eu não tinha virado ainda, cara, na época. Cara, eu terminei o Fusion. Viu? No até teu, o Fuca. No teu portátil eu terminei. Viu só? E aí eu tava jogando ele, beleza, só que assim, eu jogo ele e eu pego no sono. Fusion. Tipo, mas eu não consigo fazer nada que eu pego no sono. Eu tenho um problema parecido com um dos senhores, que eu chego lá, por exemplo, é 11 horas da noite, tô me preparando pra dormir. Aí eu tô conversando com alguém e o papo cai pra videogame, eu fico, eu quero jogar um pouco. Aí eu vou jogar, eu falo, vou ficar uns 15 minutos só, por exemplo, uma partida de Battlefield, depois eu vou dormir. Aí quando eu vejo, já passaram 4, 5 horas, velho. É, bem assim. Verdade. Pra mim é assim, só que é o contrário. Não, mas assim, ó, o Ogro falou ali da questão que ele tá de férias, né? Sim. Férias, entre aspas, dele. E ele não tá jogando. Lembra no colégio, quando a gente falava, férias estão chegando, ó, vou terminar todos esses emuladores. Com certeza, sim. Não jogava nada. Eu jogava. Jogava nada, só saía. É, tipo, agora. Quem é também... solteirão nem se fala. Quem vai em balada, vou pegar um sábado de noite pra jogar. Mas meu, não, mentira, porque. Mentira! Tipo, agora nesse feiradão aqui, ontem eu pensei, não, vou jogar o dia inteiro. Deixa eu fazer uns trabalhos escrotos. Aí os guris, vamos sair de noite, não. Vou jogar Assassin's Creed desse. Só que daí eu fui assistir Ted, daí eu fui assistir Fury Titans 2, daí eu fui assistir Homeland. Isso acontece comigo também. Por um motivo muito, às vezes, muito aleatório, cara. Às vezes apareceu aqui, tipo, eu tava jogando Assassin's Creed 3, ainda tô jogando. Aí encontrei um episódio, sei lá, de um anime novo que saiu esse ano, que é Space Brothers, sobre irmãos que querem ser astronautas, e vamos ver o episódiozinho pra ver se é bom. Se for legal, eu baixo o resto dos seriados. Aí baixei o episódio, legal, gostei. E agora estou vendo 5 ou 6 episódios por dia. Em tempo que eu poderia estar jogando, entendeu? Então o cérebro não colabora também com a sua organização do tempo. Uma coisa que eu sinto bastante, pelo menos comigo esse ano, que parece que eu troquei a diversão, entre aspas, a longo prazo, que seria, por exemplo, um videogame, que eu tenho que me dedicar umas 3, 4 horas por dia, por uma diversãozinha mais curta, por exemplo, seriado, que nem ou um anime, que nem o Ogro falou, que são 20 minutos em média. Mas, Caio, nesse sentido, o Assassin's Creed é um jogo bom. É, porque eu coloco o jogo ali, decido. Eu vou fazer duas missões. Segmentado, ou vamos atrás dessas páginas de dicionário, ou pequenas. Tipo, tu escolhe uma coisa que tu resolve rápido ali e tu dá uma jogadinha e tu progride aos poucos por dia, entendeu? Isso. Eu também tô jogando, comprei o Assassin's Creed ontem. Eu tô tentando zerar ele, porque esse é o único final de semana, até o Natal, praticamente, que eu não tenho vestibular. Eu tô tentando zerar ele nesse final de semana rapado. Então eu já tô com 8 horas de jogo em, sei lá, um dia. Jogos, por exemplo, GTA 4, que tem. Tem side mission. Dá pra ter um tempo sem aquela dedicação gigantesca de meia hora por missão. Porque a maioria das vezes a side mission ela é curtinha, né? Às vezes uma missão da linha principal do jogo pode demorar um tempo bastante longo. Tipo... Sim, o Revelations tem side missions muito boas. O Assassin's Creed 3 nem tanto, mas continua sendo. O quê? Não. Opa, ao contrário, cara. O 3 acho que tem as melhores. Velho. Cara, o 3 tá sendo o jogo do ano pra mim, só que o side mission tá bem fraquinho. Pelo menos até onde eu cheguei, né? Não, eu tô em Boston também, eu tô gostando. Posso comentar um estilo de jogo que hoje em dia acho que a gente tá gostando de terminar? É RPG. RPG sofre muito porque temos falta de tempo. Cara, imagina tu, hoje eu tenho 3 horas pra jogar. Amanhã eu vou ter o quê? 1 hora e meia? Aí tu fica coeso na história, a não ser que te prende muito no jogo. Aí tu vai jogar, tipo, um dia após outro, tudo bem, agora tu demora, vou jogar na segunda e depois vou jogar na sexta. Pá, é foda, né, cara? Mas ainda mais RPG, tipo, eu tava jogando Skyrim, que tu fica, se tu parar 2 dias, tu já se perde na história. Tu não lembra o que tem que fazer. E eu consegui terminar ele, eu não fiz muita side quest, terminei com 60 horas e foi a experiência boa, assim, ok. Mas sabe quanto tempo eu demorei pra terminar ele? Eu comprei ele em janeiro. Eu acho que terminei ele em julho. Porque eu jogava muito pouco dele, assim. Skyrim é um exemplo de jogo que eu joguei pra caralho e tecnicamente não tem fim. Mas eu não terminei a quest principal. É, o principal eu fiz. Isso é um problema de open world, né, cara? Porque eu tô até hoje naquela porra daquela escolha, a última escolha do GTA 4, que eu não vou dar spoiler, e eu não zerei, tá ligado? E eu comprei esse jogo. Salvar o primo, pronto, falei. mas no Skyrim eu fiz um monte de quest, aí cheguei no nível 51 ou 52, e o meu personagem tá forte pra caralho. Ele tem a melhor armadura, upado no máximo a Smithing, então eu tenho todos os equipamentos super, ultra, absurdamente fortes. Os monstros chegam perto de mim, eles explodem quase imediatamente. E aí perdeu a graça o jogo, cara. Vamos lá fazer a última quest terminada? Eu desmotivei, sabe? Eu tô ainda terminando o jogo do ano passado, porque eu não terminei. Também. Esse ano não teve lá tantos grandes lançamentos, mas ano que vem acho que tem uns 30 jogos no mínimo que eu quero pegar. Assim, eu também. Pela lista que vai Vocês acham que a encurtação das campanhas, por exemplo, Call of Duty ou o próprio Battlefield, diminuíram o tempo das campanhas comparado aos jogos de antigamente e atribuíram multiplayer, assim, campanhas, jogos de no máximo uns 15, 20 minutos por causa do tempo em si? O pessoal tá mais corrido hoje em dia e tudo mais? Cara, eu não jogo multiplayer, muito jogo multiplayer, justamente porque eles não terminam. É verdade. Eu gosto, assim, ter uma história, um tempo fechado com aquele jogo. Porque a pilha tá grande. Ano passado eu fui pro Canadá a trabalho e voltei com 11 jogos de lá, porque eu consegui ir na Best Buy, na GameStop, consegui comprar um jogo barato ou ousadinho. E, cara, tem um monte de jogo lacrado aqui na prateleira ainda. Eu tenho que jogar o BioShock, eu tenho que jogar o Fallout New Vegas, eu tenho que jogar o Catherine, eu tenho que jogar o Mafia 2, eu tenho que jogar o Metal Gear, e tá tudo lacrado aqui na prateleira. É foda, né? E tu tá fazendo o quê aí? Tá gravando podcast? Vai lá jogar, pô. Pois é. Não, eu tenho que terminar o Assassin's Creed 3 agora. Isso é legal que o Ogro falou, porque tá até aqui na pauta, que a gente joga sempre o último lançamento e esquece os anteriores, né? É. Porque, eu também agora, comprei o Assassin's Creed 3, então esquece, eu tava lá jogando outras coisas e, esquece, eu vou terminar o Assassin's Creed 3 agora, foda-se. Que nem o Resident Evil 6, tava platinando no Shadow 2, parou, Resident Evil 6, vou terminar. Vocês falaram antes dos FPS, só um comentário, eu terminei Modern Warfare 3 faz o quê, um mês, a campanha era bem curtinha, mas é legal, só que um pouco não é eu acho que FPS não atribua a falta de tempo, não. Ali é mais questão grana mesmo. Vamos vender uma historinha legalzinha, um multiplayer amplo e DLCs de O Seth terminou aí o Black Ops 2 e o pessoal, nossa, tu já terminou? O que aconteceu? Então, é que ele falou, a campanha tem 6 horas a single player. E ele não joga multiplayer, então, deu, acabou já. Mas agora eu tava jogando pra platinar o Uncharted 2. Eu tinha terminado ele já há alguns anos e agora tava jogando no modo Crushing. Também e parei no capítulo 20, acho que são os 27 ou 28 no total. São 26. Eu parei no capítulo 20 porque saiu o Dishonored. E daí agora eu lembrei, esse ano os jogos retail que eu comprei, os únicos foram o Dishonored e o Assassin's Creed. Justamente porque eu tenho essa pilha de jogos aqui que eu tenho que dar vazão. Eu comprei só 5 jogos retail, assim. Comprei o Max Payne, o Batman, o Marvel Ultimate, o Metal Gear HD, e o último foi... Acho que foi 4, é foi 5. Foda, cinco. Porque agora, o cara falou em multiplayer, só pra terminar aqui. Eu peguei o Most Wanted, mas eu falei pro Lanzoni, eu não vou jogar o Most Wanted agora. Porque se eu começar a jogar o Need for Speed novo, se eu começar a jogar agora, eu com certeza vou jogar. Porque todo mundo fala que o multiplayer é excelente, saca? Sim. Que é o que é muito melhor do que o Burnout fez lá com o Paradise, é sensacional. E eu não vou ter tempo pra ficar só no multiplayer. Mas tem essa questão de... ele, tu joga meia hora, tá contente, sabe? Tu não precisa ficar jogando 2-3 horas dele. Mas daí eu vou ficar só nisso, saca? Eu tenho certeza que eu vou ficar só nisso. Eu vou ficar dias e dias em cima disso aí, vou esquecer o Dishonored, vou esquecer o Silent Hill. Jogos multiplayer são o motivo de não terminar os mais jogos. O pessoal que joga WoW, o pessoal que joga Dota, o pessoal que joga LoL e agora Need for Speed, FPS, essa galera não joga pra terminar os jogos. Ogro, pra você ter ideia, eu tenho 190 horas, mais ou menos, só de World of Warcraft. Quantos jogos você terminaria, Caio? 190 horas? Eu não sei. 3 RPGs. Eu não sei, eu não sou muito jogo RPG, só que eu gosto muito de FPS, então dava uns 190 vezes por 5, tá ligado? Vai dar bastante. Dava bastante, mas bastante. Eu não sei o WoW porque eu não joguei, mas tipo, o Team Fortress eu jogava bastante, acho que eu devo ter umas 140 horas por aí nele. Imagina quanto, mas é que eu jogava, tipo, eu joguei muito tempo. Eu jogava 3 partidinhas, 4 e vazava, sabe? Eu já fui vacinado desde o início. O Charter 3 eu tenho, sei lá quantas horas, acho, umas quase 40 horas de multiplayer. Assim. É foda, multiplayer quebra. Eu percebi que eu não ia quando eu jogava Warcraft 3, quando você vi que saiu o WoW, eu disse, eu não vou jogar isso aqui, porque senão eu não vou viver, não vou fazer mais nada, então vou usar esse tempo para viver a vida. É, daí foda, eu já não, nunca mais joguei nada online, porque... É por isso que eu não sempre fujo de RTS. Faleço. Eu lembro que eu trabalhava no banco, eu chegava em casa e jogava Unreal Tournament. Aí eu comia, dormia, aí eu ia trabalhar no banco, aí chegava em casa e jogava Unreal Tournament. Eu fiz isso uns 2 meses, aí eu disse, gente, o que é isso? Quando as pessoas começaram a pular, eu disse, não jogo mais. Ainda bem, graças a Deus, as pessoas começaram a pular. Senão eu estaria até onde... Comer, rezar, amar. Vocês perdem muito tempo em jogo, porque eu acho que isso é um problema meio meu, porque eu falando de Assassin's Creed 3, é uma missão bem do comecinho, então é spoiler. Você tem que salvar uns índios, você tá ainda com o pai do Connor, você tem que matar um general, vocês lembram dessa? Sim, sim. Eu fiz aquela, sem brincadeira, meu amigo tava jogando League of Legends, porque é outro câncer desse ano, todo mundo parou de jogar tudo pra jogar League of Legends. Ele jogou 6 partidas, eram curtas, eram 20 minutos, só que ainda não tinha passado aquela parte, porque eu tenho que fazer bonito, senão... Restart. É, Assassin's Creed pede para muitas vezes, mas... que tu, não gostei do jeito que eu fiz as coisas. Isso, eu pensei que era único. É bizarro, porque, tipo, ontem eu fui matar. E Dishonored também, cara. Dishonored, cara. Eu não zerei porque tanto, se o cara me deu, eu dou restart, cara. Mas eu vou mais longe, cara. Eu vou mais longe. Eu tenho no meu run que eu fiz o primeiro, que era de matar pessoas. Beleza, numa sala cheia de guardas, eu parava o tempo, passava de bola em todo mundo, enquanto o tempo estava parado e seguiu o caminho. Ah, eu sei que comprei esse poder, gastei muitas runas, mereci isso. Mas acho que dá pra fazer mais legal, daí voltava. É foda. Não. Por isso que o Hitman eu acho que vai ser melhor nesse aspecto, porque se tu errar alguma coisinha, tu te fode, sabe? Eu acho que o novo Hitman vai ser assim. Porque na questão do Assassin's Creed e no Dishonored, até no Deus Ex ou Revolution, tu ia meio stealth assim, mas tá, se tu não fizer stealth, beleza, né? Dá pra passar, ok. Mas o Hitman acho que não vai ter isso aí não, né? Eu acho não, mais ou menos. O Deus Ex, na dificuldade que eu joguei, pelo menos, 2 pipocos que você tomava era game over já. Eu também joguei esse. E o Assassin's Creed, que era a minha principal crítica com o Assassin's Creed, é justamente isso. É muito que fácil. É mais fácil você fazer as coisas miguelão do que no stealth. É verdade. Sim, o Assassin's Creed 3 colocou as moletinhas lá, só que ainda, cara, é meio frustrante você tá andando assim, mó style, aí tem uma moletinha, ele dá um pulo e fica que nem um idiota na frente de todo mundo. Ah, o Assassin's Creed, eu só tô fazendo stealth por causa do 100% da sincronia. Se tu não tentar 100% de sincronia, você pode ir correndo no meio do mato que nem um maluco, um índio maluco, e passar machadinha no pescoço de todo mundo, porque... Vai de boa, entendeu? E não é legal, mas eu não jogo nem pelo 100%, eu jogo por mim mesmo, pra fazer bonito. Não é, cara, assim, velho. E eu que no Dishonored, por exemplo, lá na prisão, eu falei, os caras não são maus nem nada, então eu vou só deixar os caras desacordados. E é foda isso porque, tipo, isso toma tempo, né, cara? Tu vai lá, vou fazer de novo. E tu poderia ter terminado o jogo já, sabe? Cara, isso. É foda. Eu acho isso. Mas a gente tá concentrando no tempo, cara, mas eu tenho vários outros motivos pelo quais eu não termino o jogo. Uma coisa que eu citei antes é, eu não termino o jogo quando ele me deixa de saco cheio. Eu tive uma experiência que eu já citei num cast, que seguinte, um jogo que amo, tá? No GTA Vice City, tava virando, adorando, amando viver. Estava jogando GTA Vice City, estava jogando, amando viver, achando o máximo, né? Eu com meu deluxo, dando muita banda e matando pessoas. E aí, só que daí eu tava fazendo as missões, aí tipo, comecei a repetir muito as missões. Muito, muito, eu não aguentava mais. Aí tinha uma missão foda, foda, bah, essa missão é foda. Aí 8 missões iguais às outras 93. Aí tipo, eu terminei pra dizer fim, porque eu não tinha vontade. 4 foi assim comigo. É. Eu gosto. Parece dele. Que todos os outros são assim também, né? Pois é, os não, o 4 ainda que tem um pouco de diferença, mas eu achei ele maçante. Assim, porque era eu assim, terminei pra terminar, pra dar. Aí viu lá de terminar. Aí tinha a missão. Ah, obrigado. Rampe por cima dos prédios pra chegar a tal lugar. Beleza, vai, emoção. Aí a próxima era: chega lá no cara e mata. Aí tinha que chegar lá, mata. Aí chega lá no outro cara, mata. Meu, de novo, sabe? É, eu lembro que é por isso que ao longo do tempo eles estão tentando criar algo mais revolucionário. Aí o to believe em GTA V. É, pois é, com certeza. Mas enfim. É vários, né? O Ogro falou, eu até vou citar um aqui, que é o Final Fantasy XIII. Eu não consigo, desculpa, eu não vou terminar. Cara, eu terminei ele, sei lá, pra mim, ó, eu que falava, o jogo é foda, o jogo é foda. Não, vou terminar pra ver se a minha opinião fica ou não fica. E aí, ficou aquele meio termo, coisas boas, mas o pessoal critica, é linear, a história é um dramalhão mexicano, realmente é, não tem como negar. É, mas eu não tenho vontade de jogar o 13-2. É. Não sei, podem me banir, mas eu não tenho vontade de jogar o 13-2. Podem me banir. Um cara que falou, definiu exatamente o Final Fantasy XIII foi o Yates do Zero Punctuation. Não sei se vocês veem os reviews dele. Que ele falou que o Final Fantasy XIII tem um problema que o pessoal fala, ah não, depois das primeiras 6, 7 ou 8 horas de jogo, passa a ficar bom. Sim. Mas cara, se tu deixar a tua mão dentro do teu forno por umas 3 ou 4 horas, uma hora vai parar de doer a tua mão. Só que aí tu já causou um dano irreparável no teu corpo, entendeu? Então, ah, o não adianta, cara. Eu já comecei, quando eu tava lá, frente X, frente X, frente X. E é corredor, cara. O Final Fantasy XIII é um jogo simulador de corredor. De corredor então, polonês. É, não, chega, chega. Ultimate corredor polonês. É que é só assim mesmo, não faz sentido. Eu sei que a história pede que tu tem que só ir pra frente pra fugir e tal, mas não dá. É o Need for Speed The Run RPG. O The Run é legal. Eu curti o The Run. O legal do RPG que o Ogro falou, o Julio também teve uma experiência com o Super NES, eu lembro. Meu, você tá jogando RPG? Que jogo que era? Não, eu ia citar agora. Eu ia citar, é um jogo ínfimo, mas, né? É, eu sei. Pela experiência, vale a pena, era Robotech. Primeiro RPG que joguei num videogame e era muito... Robotech. Mas era divertido. Eu lembro que eu joguei muito. E aí eu cheguei no lugar que tinha que matar lá um cara principal da história, que era o vilão no final. Eu pensei, bom, vou matar esse chefão normal. De merda e vai acabar o jogo. Finalmente vou dizer, acabei meu primeiro RPG. Vou sair galo na rua, cadê garotas? Aqui, ó, abraçar, beijar toda. Despedida de solteiro. Eu tô bem louco, eu tô chapado. Eu achei que ia ser assim. E aí eu joguei, aí cheguei naquele chefão que era muito difícil. Tive que fazer das tripas coração, veja, usando a expressão bandeirante. E aí, consegui acabar de ser pronto, acabei essa merda aqui. Não veio o final, tinha mais jogo ainda de se larguei essa merda. Nunca mais joguei aquela bosta. É, foda. Quando eu vi que não tinha acabado o jogo, eu larguei essa filha da putada. Tem uma lista enorme. Azul Dreams, Alundra 2, Star Ocean 3 do Play 2. Sim, esse aí tá na minha lista. Nossa, ficou muito chato. Eu não quero nem ver o jogo na frente. Uma série que eu nunca... Uma série... Ó, Saga Front. Não, tem muito jogo. Peraí, bem. Uma série que eu nunca terminei, que eu sempre jogava em... Tomb Raider. ABS, quem mas gosta? É porque tu não gostava também, né? Não, aí que tá. Eu saí tipo 3 ou 4, essa cerveja. Ah, que legal! Se tornava chato, era a mesma coisa. Não dá, né? Esse novo eu acho que vai ser melhor. Esse novo eu pretendo terminar o primeiro jogo da série que eu vou terminar. Porque é o Uncharted de calcinha. É, por isso que vai ser bom. Por dificuldade, eu acho que o único jogo que eu não consegui zerar a campanha, não sei se vocês conhecem, porque é um jogo bem zoado, assim, é bem grupinho, que chama Arma. Que é bem simulador. Nossa. Arma. Não. Não é aquele que foi modado pra fazer o DayZ. Exato. Eu só conheço por causa disso. O pessoal que joga, cara, se vocês verem vídeo no YouTube, eles são meio malucos, porque eles falam, por exemplo, eles vão falando Roger that, tá ligado? Eles vão falando em linguagem militar. E eu não conseguia suportar isso, e a campanha ainda pior. E a dificuldade, assim, não foi nem a dificuldade, só que parece que foi o gênero, que era muito simulador, muito, muito simulador. Sim. Que me frustrou. A produtora é o nome de uma cerveja, Bohemia Software. Abraço. Skol Software. Skol Software. É boa cerveja ainda. Nova skin. Imagina se fosse Cristal Software. Nova skin. Software. Sub-Zero Software. Este jogo só pode ser da Nova Skin Software, pois é muito ruim. Mas você falando agora, Caio, eu lembrei um que me deixou de saco cheio, que a principal feature que vendia o jogo no final, pra mim, acabou voltando ele contra, que é o Far Cry 2. Ah! Não dá, né? Porque é muito assim, ruim. Ó, eu botei o jogo no videogame, assim, que jogo a fuder. É muito bonito, o tiroteio é legal, você sai atirando as pessoas, tem aquela parada dele ter crises de malária, e às vezes no meio do combate ele pode desmaiar, tem que tomar remédio, bem bacana. Só que tem um mapa aberto, amplo e gigantesco, e ele objetivos espalhados. Deu beleza, vamos andar pelo mapa com os objetivos. É tudo muito longe uma coisa e da outra. Aqueles ônibus lá são uma vergonha, né, cara? Vai tomar no cu. Não serve pra nada. E enche o saco, porque enquanto tu tá no início do jogo, todo inimigo que te vê vai pra cima de ti pra te matar. E como é longe pra caralho, pra ir de uma coisa pra outra, tu vai no canto do mapa, cumpre o objetivo, volta por aquele caminho pra cumprir outro, deu respawn. Então tu não é o combate apenas do teu objetivo lá onde estão inimigos pra matar. No meio do caminho tem combate também. Aí tu anda lá com o carro, aí tu tem que parar, tem que matar todo mundo, volta pro carro. Não rola atropelar ninguém? Não rola atropelar. Ah, os caras ficam do lado, tá ligado? É que eles te perseguem em carro, eles ficam nos postos de vigia. Às vezes tu tem que sair pra matar o cara pra abrir o portão, entendeu? Cara, enche o saco. E foi um decrescendo assim, porque eu comecei empolgadaço no jogo. Ah, que jogo legal, vamos lá. Atirar é divertida a mecânica, não é das primeiras 5 horas, é um jogo bom. Ogro. Tu terminou o Far Cry? Não terminei. Bom, então eu vou te dar mais um motivo de não terminar. Baixa lá no Screw Attack, na Game Trailers, os 10 piores finais de jogos. Far Cry 2 tá na lista! Abraço, final. Tá na lista? Tá na lista. Então. E quando o jogo tem um gráfico de aprendizagem que, assim, você tá tranquilão e do nada fica o jogo mais difícil do universo, cara. Vocês conhecem a franquia Stalker, Chernobyl e tudo mais? Devo ter no Steam, mas deve ser daqueles jogos que eu comprei e não joguei, não sei se eu vou jogar. Ogro, se você for jogar o primeiro um dia, você não vai ter tempo pra jogar, que é um jogo gigante, só que é um jogo perfeito. Aí beleza, eu fui jogar o Call of Pripyat, que é o segundo, vai tomar no cu, cara. Em uma área que eu tava, você atirava com 2 tiros, o cara morria. Na segunda, era um pente inteiro. Fica ridículo, sabe? Christ, começa a entrar, mutante e fode muito a linha de aprendizagem. O jogo que me forcei a jogar e a terminar, pelo menos era curto, mas era muito ruim, mas não, é que é como ver filmes do Charles Bronson, são ruins, mas você tem que ver, entendeu? Eu joguei e terminei Kane Lynch 2. Ai, meu Deus. Cara. Qual jogo? O Kane Lynch 2, o pior jogo de tiro do universo. Puta que pariu, pô, tu te prestou, hein? Porra, cara, mas é curto o jogo, sei lá, 7 horas termina. Assim, ó, a retícula da tua metralhadora, a tua arma, assim, tem uma retícula gigante. Então, você começa a fuzilar o inimigo, descarrega um pente no cara, talvez tu não mate ele. Talvez tu não. Meu Deus. Talvez tu não mate ele. Se pá, você não mate ele. Se pá, tu não mata, porque tu vê assim, ó, pelo menos ele te mostra, quando os projéteis pegam o inimigo, que ele faz uma marquinha no inimigo. Pra tu dar um tiro de shotgun, quando aqueles pellets da shotgun pegam o inimigo, ele mostra onde a bala pegou. Só que às vezes tu tá descarregando a metralhadora, tu vê que não tá pegando nenhum, porque a retícula é gigante, passa ao redor do cara. Puta que pariu. É que nem diz o amigo meu, né, o Everton, não chama ele que nem, é Relinche o nome do jogo, Relinche 2, horrível. É, muito bem, cara, assim, ó, tu quer garantir que tu mata, tu tem que fazer a licença de melee pra tu ver que a retícula fica inteira no peito do cara e aí tu dá os tiros e mata ele. Aí depois você vê a pressão sanguínea, se tá em zero. Vai tomar banho, cara, mas eu terminei, pelo menos era curto, deu pra terminar o Far Cry 2, tinha 90 horas de jogo pra terminar. Já que falamos das mecânicas do jogo, vamos falar aí um pouco dos bugs. Né? Tem muita gente que não termina por causa de bugs. Tem um jogo Just Cause 2. Não terminei porque deu bug. Just jogo Cause. Muito importante que fico triste até hoje que não terminei por causa de bug. The Sim. Minha esposa ficou presa no sofá. Fiquei triste. Meu Deus. Cara, pior exemplo, que o cara. Eu mais sei o tempo na Steam The Sims, então eu não vou falar nada. Não, The Bug, assim, eu já vi muita gente falando assim. Até o Max Payne 3 tem bug. Até o Ogro tava falando antes que deu bug ali da estátua e tal. Isso aí acontece muito em jogos. Sim. E não é só pirata. Assim, já ia acontecer mesmo. Dá um bug doido, tem que voltar. Save, fica louco. Assim, sabe? Ó. Heavy Rain. Perder heavy save rain, é o motivo pra não acabar mais jogo. Ah, não. Você não. Está jogando, vou jogar. Mas isso é. Hoje é feriado. Não, mas me aconteceu faz pouco tempo. Hoje é feriado, vou jogar este jogo. Aí tu senta, prepara toda a pipoca, manda vir uma pizza, né? Manda os gatos ir pra casa. E aí tu vai jogar, aí tu olha teu save, deu um pau. Ou tu salva num lugar errado, tipo eu no Half-Life 2, que salvei no meio das metralhadoras. Sempre faleço, não tenho mais. Deixa eu contar a história aqui do Titão, Julie. Perdi meu save de Final Fantasy VI quando eu estava upando os personagens para terminar o jogo. Olha ali. Era só ir no Kefka matar o Kefka e eu, bom, vamos ensinar última para todos os personagens. Vamos subir todos os personagens até o nível 90, pelo menos. Nintendo? E aí eu perdi o save. Aí tu chegou, tu saiu de casa, foi pra Night e chegou, matou outra Kefka. Chegou pra Gatsby, quer ficar comigo? Lanzonde. Big para. Não, 4 anos. Eu nem eu que falava que o Kefka era Kafka, tá ligado? Gata, curta e Final Fantasy VI. Ah, adoro. Isso não, peraí. Ogro, tu não terminou o jogo, então? Eu terminou peguei no YouTube. O cartucho era do meu amigo. Eu, bom, pelo menos vou ver o final dessa coisa. Aí eu peguei o save do meu amigo, que ele também tava no mesmo ponto que eu, e terminei o jogo. Não, mas não foram com os meus personagens. Não, ok, ok. A mesma coisa que eu fiz no final 8, tá? Mentira. Não, tá certo. O cara... Ah, ele tá mais experiente. Mas é, isso aí de save, debug, acontece, cara. Esses são os motivos que eu não terminei nunca Chrono Trigger, só ali pro cast em 2010. Tanto que isso é... Nossa, eu ia lá, jogava no emulador, não consegui. Peguei o Super NES do Júlio emprestado, a fita do vizinho do Lanzonete, e joguei, e o save se perdeu. Eu, ah, foda-se, né? E isso é uma das maiores desculpas, né? Porque na batalha da amizade, é o cara, virei teu jogo, não virei porque deu bug. E o cara não tem o que falar porque acontece. Sim, que o André Trasvick falou que não virou Castlevania, que o Everton deu prêmio porque deu bug. É, deu bug. Só que funcionou pros outros. Deu bug na vida, é a teoria do caos. Não, deve ter dado uma vez pra ele, ele falou, se irritou com o jogo. Teoria do caos, mal com o Jurassic Park. Porque eu joguei o dele tá na locadora. Eu terminei o dele, tá ligado? Sim, não deu nada. Eu terminei e não vi o final inteiro de Final Fantasy IX, porque o meu CD era pirata e uma das CGs dava pau. Igual. Era a mesma pressada, então. Compramos na mesma camelô. Mesma cópia. Do mesmo piratão. Né, Everton, o nome do cara? Sim. Sim. Talvez fosse. Talvez fosse, porque eu e o Frajola, a gente trocou 3-4 vezes. Ah, eu também? O Soul River também, piratão, na época. Eu não conseguia terminar porque ele travava na parte. Driver 2 dava pau. Driver ABS. Driver 2. O 2 dava pau. Eu realmente tinha dois discos, dava pau. É pirateira, né? Mas não deixa de ser bug. Mas né? Às vezes nem pirateira mesmo, o jogo mesmo da bug. Talvez era aquele jogo versão beta. Mas... Não me crucifiquem, só que eu nunca zerei God of War 1. Por bug. Olha, sabe no God of War 1 que você tem que abrir uma porta chutando? É pro piratão, que a última batalha você tem que chutar uma porta. Dava bug, eu lembro, eu também não terminei God of War. Ficava brrr, tá ligado? A tela ficava branca, eu não conseguia passar daquilo. Sabe o que, Rufininho? Deu bug. Rufino era um dos primeiros jogos que vinha com DVD 9, eu lembro que as primeiras levas de cópias dava não, pau, sempre na metade do jogo ou num CG lá, que aí travava, não rolava. Eu lembro que o meu primeiro God of War, ele tinha os vídeos comprimidos pra caber no DVD normal. Sim! Olha ali. Entrava o vídeo da CG, ficava baixinho a resolução do jogo. Que bizarro, cara. Ah, cara, isso já aconteceu comigo, que sabe quando você vai jogar, baixar aqueles torrents bem bem zoado, que tem os hippies? Nossa, Rússia, eu não lembro qual jogo foi, foi um jogo de corrida, mas tinha uma história. Eu acho que até foi Burnout, alguma coisa assim, e eu não consegui jogar por causa disso. É o Burnout Paradise, que tem história. O cara vai baixar pirata e baixa ripado, aí tem que tomar no cu, né? Ah, Left 4 Dead. O dia que Six fez o Steam foi o dia que eu baixei Left 4 Dead 2, que um já tinha dado pau e travava. Cansei de pirataria! Aqui, ó, original. É, foi isso aí mesmo. Eu peguei isso porque. Left 4 Dead. Foi o Left 4 Dead 2, né? Eu peguei. Que eu baixei. Russo, né? Russos, malditos. Ah, eu baixei esse russo também, cara. Ah, que merda. Agora eu lembrei também, eu não terminei o Ico ainda, porque quando eu fui jogar ele no PlayStation 2. Que é ruim. Eu não conseguia sequer. Eu não sei se é bom, eu não terminei. Porque sequer uma ISO que eu encontrava eu conseguia gravar porque dava pau no mesmo lugar. Bah. Que era em algum momento você sentava, aparecia uma sombra gigantesca pra falar com o garoto chifrudo e a menina. Eu travava ali. Ah. Eu lembro que era porque acho que esse jogo... Não lembro se a mídia dele era CD em vez de DVD. Era CD. Era CD. E aí era uma ISO de 780 mega. Aí tu era obrigado a gravar em Overburn. E nenhum jogo que eu comprei prensado funcionou. Devo ter queimado uns 3 ou 4 mídias e não funcionou. Aí eu desisti de jogar Ico. Eu virei o Ico no emulador de Play 2 do PC. Por isso que eu consegui no tecladão Desculpa aí, ouvintes, só que eu nunca consegui terminar Shadow of the Colossus. Eu tive que assistir essa pessoas terminarem. Ah, poxa vida, aí é uma lástima. Sabe o que aconteceu com o meu PlayStation? Não, que meu Play 2 deu problema e eu nunca mais joguei desde então. Eu tava jogando numa tempestade e queimou meu PlayStation, queimou a fonte ou o canhão, alguma coisa. Mas você assim. Tava na rua ou tava dentro de casa? Tava dentro de casa, tava jogando enquanto tava com a... Ah, porque da rua com certeza vai dar problema no videogame. Rio Vale em 1955. Rio Vale. Deu a tempestade. É verdade. Eu terminei o Shadow no Play 3. Oh, ontem aconteceu um bug legal no Assassin's Creed 3. Eu tava subindo umas árvores e fugindo uma puma pra sincronizar e tal, na fronteira. E eu fui sincronizar, daí eu sincronizei e a puma ficou gritando. E aí o grito ficou um só assim... E travou o jogo. Cara, o jogo, tive que desligar o play. Tá? Já aconteceu não, isso. Não, o Grisito, vocês estão nessas árvores, aí aparece lá pra você dar o leap of faith, na verdade. Sim. Uh-huh. E você. E ele dá aquele pulo de idiota, sabe? Como se tivesse um prédio na frente dele. E aí ele fez tabaca no chão. Nossa, velho. Me dá raiva, velho. Eu desliguei o jogo. Não, mas o que mais me dá raiva, Caio, é assim: tem uma muretinha e uma moita, uma do lado da outra. Vou correr para a moita para me esconder da guarda. Ele sabe a muretinha. Quem disse que ele vai pra moita? É horrível. Um amigo meu perdeu agora há pouco 30 horas de jogo da Skyrim, claro. Porque ele tava dentro de uma dungeon que depois que ele... A dungeon tranca e depois que ele completasse a quest, ele ia ganhar um quest item que abria a dungeon pra ele. E ele não ganhou. Ah, é o do Rei Caveira lá, que ele tá no meio. Né? Acho que eu também tive isso. Você é maluco, porque Skyrim você tem que jogar com 5 saves. É, mas eu nunca tive bug no Skyrim do PC, acho que um ou dois só. Mas no Play 3, porque tu jogou no PC. É, no Play 3 eu sei que eu vi o Eric jogando, meu Deus. Querem um jogo que dá muito bug. Eu nunca tive bug também com nenhum jogo da Bethesda. Nunca tive bug em Fallout, nem em Skyrim, o pessoal tá reclamando. Né? Jogou no PC. Ah, não. Eu nunca tive bug que me impediu de jogar, mas eu tive bug pra caralho. O Fallout 3 eu tive uns bugs foda. Tive um que me impediu pra jogar, não nesse jogo. Just Cause 2. Tem uma... Tu tem... Somente tá, é o mundo, não, é um mundo open world lá, acho que é enorme. Acho que até no Guinness do jogo que mais tem o campo aberto, assim, pra chegar. Enfim, estou descendo de paraquedas, porque tá sempre paraquedas. Só que aí dá um bug numa missão, eu joguei no PCzão, um abraço. E eu ouvi falar que isso aí deu bug em várias versões também, no Cell Patch pra consertar. Eu não joguei mais. Tu descendo paraquedas e o cara caía, e obviamente ele deveria de morrer, mas não. O meu cara atravessa, acho que abre uma dimensão no chão e continua caindo. É, que porra é essa? Lanzorin, tem um bug no Fallout 3. Eu tava caçando garras de Deathclaw. Deathclaw é um bicho mutante lá que é o mais perigoso do jogo. Sim. Eu tava caçando ele pra fazer a arma. Aí tem um acampamento que sempre dá um spawn de Deathclaw lá. Então vamos lá, matar o Deathclaw. Quando eu chego perto do bicho, ele decola como um foguete. Ele vai pro céu, assim, eu olho pro alto, eu vejo aquele pontinho assim. E eu ainda consigo mirar nele, porque acho que ele mede a distância do plano que tu tá, mas não a distância da vertical, sabe? Sim. Então eu tentava atirar nele ainda, aí de repente eu vejo ele lá no alto, tento atirar, zoom, cruzo o chão e passo de novo e decola de novo. No Armageddon aconteceu um negócio que eu coloquei Armageddon não, como chama? O Red Faction Guerrilla, Game Art. Eu coloquei pra explodir um prédio que é um jogo bem legal, assim, você explode como se fosse um terrorista. E o cara começou a explodir, e meu cara apareceu. Parecia um, sei lá, peão doido, tá ligado? Ele ficava explodindo, aí ele ia pra um lado e explodia de novo e ia pro outro. Cara, eu vou mandar pra vocês uma screenshot, que foi um bug muito filho da puta, que me deu o maior cagaço que eu já tive na vida jogando videogame, e não era um jogo de terror, que era no I Am Alive. Ah! E eu tava fazendo um Force Attack pro Phoenix Down nesse jogo, e tem uma hora que o vidro de um trem é substituir a textura pelo rosto de uma guria. Meu Deus! Então eu tô olhando assim, ó, vou olhar dentro do trem pra procurar itens. Manda, quando eu vejo, Samara na minha cara, velho. Caralho! Mande agora, por favor, use a internet. I am alive. Então vamos, último bloco, falar dos jogos fodas, né? Que era pra gente terminar, mas a gente não terminou por N motivos, né? Então e eu vou aí... começar com o meu clássico, que os ouvintes conhecem já. Ah, cara, eu fico brabo. Tipo. Half-Life 2, salvei no meio das metralhadoras. e aí não dá mais pra escapar. Joga de novo, cara. E aí o meu outro save era muito antes. Aí, tipo, eu teria que jogar umas 2 horas. Daí eu fui na igreja e o pastor não me deixa mais jogar. Então. Joga de novo. Mentira. Não, é, um dia eu vou jogar de novo. Eu não tenho alguma coisa assim, alguma coisa bizarra desse tipo. Eu acho que eu tento terminar. Ah, eu tenho sim. O Darksiders. O Darksiders, como eu aluguei ele, ficou uma semana. Eu cheguei lá, não sei se quem aí jogou o Darksiders 1. Acho que Lanzani, Ogre. Eu joguei um pouco. Enfim. Eu joguei um pouquinho. Eu joguei também um pouco. Eu não vou dar spoiler. Cheguei numa parte que tá no céu e tal. E eu pensei, bom, agora vai terminar o jogo, né? Só que daí tu perde os pedaços da arma e tem que voltar todo o cenário pra recolher ela. Pá, isso é muito chato. E eu pensei, não, vou devolver o jogo, desculpa aí, senhor. Mas vai ser meu primeiro jogo que tá lá com 38% na PSN e os troféus não tem o final. Desculpa, mas é isso aí. Bah. O segundo é Final Fantasy 13, mas ok, that's ok. Eu vou deixar assim lá. Tá ok. Que jogo que... Meu Deus, muitos jogos acontecem isso daí de tu tá trifodão. Ah, o Chrono Cross, por exemplo, quando tu tá lá chegando lá no Forte Dragonia, lá o Sérgio vai usar o cristalzinho e tem o Lynx, aí tu se transforma em Lynx e tu perde teus amigos, tuas magias, teus negócios que tu coletou e tem que se foder de novo. Outro jogo que é exemplo do Chrono Saga, que não deveria se chamar Xeno, Chrono Cross não deveria se chamar Chrono. Polêmica! Polêmica! Eu vou responder. Eu gosto. Eu acho legal, mas... Não, eu acho legal, só não acho que não é um Chrono, entendeu? Como não é o Cronos, tem a ver, cara. Não. Discutamos isso outra oportunidade. Discutiremos isso. Outro cast, a gente... E vocês algum jogo foda, assim, que vocês não terminaram? A vergonha de não terminar o jogo. Vergonha. Eu não terminei, mas eu acho que esse foi por mau costume. Eu não gosto de Metal Gear Solid, vou deixar isso claro, mas eu tentei dar uma chance porque eu joguei o 3 e gostei do 3, aí eu comprei o 4. Eu não consegui jogar o 4 porque eu fiquei mal acostumado com Deus Ex, que é um ótimo jogo de stealth, enquanto Metal Gear Solid 4 não é. Que? Super. É verdade. É ruim. Compara com Deus Ex, cara. Deus Ex é perfeito. Metal Gear é um... Nossa. Olha aí. Olha aí. Os ouvintes vão te caçar depois, mas tudo bem. Ah, mas é óbvio que não. Ô Rubens, tá louco, hein? E o senhor Thiago? Cara, o Caio citou há pouco e eu comecei 4 vezes o Half-Life original. Não consegui terminar, mas acho que aí foi por idade do jogo mesmo. Não consegui vencer a barreira da tarde. Baixo Black Mesa. Isso. É o que eu vou tentar. Eu vou tentar jogar o Black Mesa, então, porque eu também quero jogar o Half-Life 2. E outro que eu lembro agora, não é tão clássico assim, mas eu não terminei, porque também foi um porre, tava um saco, e eu terminei no meio, Dragon Age 2. Pelo amor de Deus, você machucou agora. Porque assim, ó, vamos lá fazer outra missão. Você vai pra mesma areazinha encampada, encontra a mesma dungeon com portas diferentes abertas e outras portas fechadas. Sim. E eu, cara, estou jogando, o filho da puta tá me fazendo obrigar a fazer backtracking sem ter backtracking, cara. Os caras fizeram uma MMORPG, sei lá como fala essa porra aí, do Dragon Age, que o primeiro é o perfeito, cara. Meu jogo de RPG favorito de todos os tempos, cara. Não, minha reclamação não é a jogabilidade, ele foi mais effectiado. É, mais effectiado também. E foi bom, a jogabilidade foi bacana. Não é com a jogabilidade, o problema é que o espaço físico do jogo é pequeno e, porra, cara, tu tá num cenário que tem uma caverna que naquele momento não pode entrar porque tem uma carroça na frente da caverna. Uma parede invisível. Melhor que uma parede invisível no Final Fantasy XIII. Ah, meu Deus. Então não terminei, não faço questão de terminar. Se alguém quiser comprar, tem aqui, ó, bonitinho, Dragon Age 2. Deixa eu frisar. PS3, eu compro. Deixa eu frisar aqui, como se fosse um street style dançando aqui. Fly, meu professor. Vou frisar aqui que eu fiz exatamente o contrário do que o senhor Ogro fez no Half-Life, porque eu virei o Half-Life 1 e eu disse, meu Deus, não pode acabar aqui, esse jogo é muito bom. Aí eu joguei e virei de novo, 2 vezes seguidas. Abraço. Você jogou na época, né? Sim. É, hoje em dia... Sim, eu joguei há 2 anos. Eu joguei não dá. A todos sabão anos, no cara. Chão, tá ligado? O sabão. Cara, assim, ó, eu acho bacana, eu consigo me colocar na época pra jogar, entendeu? O problema é que tem outras coisas. Aí eu não consigo vencer a barreira da idade do jogo tanto assim, porque... Poxa, aqui eu tenho Half-Life 2, mas aqui eu tenho Assassin's Creed. Eu só quero... Sou feliz, assim. Eu me lembrei agora do jogo, ele nem é tão foda assim, mas é um outro... Ambos últimos aí que eu joguei no PC, que é o Last Remnant, do... Não dá. Bah, eu tô consegui. Não consegui, ele fica muito chato, cara. Eu joguei umas 30 horas dele, vou terminar, porque precisava de um RPG, e não dá, sabe? Não, ele... Lembrei de um clássico agora, não terminei o primeiro Silent Hill original. Ah, não. Quê? Meu Deus. Problemas de save. Eu não terminei também, porque fiquei com medo. Não, esse não... Porque o jogo de terror, pra mim, quando eu estou me sentindo com um bom humor, as coisas vão bem na minha vida, estou feliz, estou bem-humorado, estou de paz com o universo, me sinto no estado de espírito pra jogar um bom jogo de terror. Aí eu jogo, eu gosto do Silent Hill, jogava Resident, Dead Space, numa boa. Aí eu perdi saves no Silent Hill 2 vezes. Caralho! Aí é foda. Não terminei Silent Hill por medo, fiquei com medo da escola. Eu lembro. O quê? No início, Maqui? Mas vai se fuder, é muito cagante, eu vou ficar jogando em clave, cagando nas calças. Tem gente que fala, eu tenho medo dos Eu jogava gráficos. Só de manhã, jogava, trabalhava no banco, veja só. Fatal Frame eu não terminei por medo. Jogava só de manhã. É, Fatal Frame dá medo, mas... Eu não terminei por medo e por jogabilidade também, né, cara? Parece um Fica zoado. Não gosto do medo. Então tá, gurizada. Então tá, gente, só lembrando aí, facebook.com/supercontrolepodcast. Twister, arroba... 40 graus de febre, @40 graus de febre. E o Finex, muito obrigado. Eu sei que tu tá cheio de vestibular e assim inscrito pra jogar. Estou cheio de vestibular, gata. E, Thiago, da onde você veio, pra onde você vai, mas primeiramente, muito obrigado. Agradecendo aí, conterrâneo, né? Então, tamo junto. Valeu, obrigado. Tamo junto aí. Valeu, Poares. O pessoal aqui é tudo faixa, não preciso explicar o que é faixa. Não. Porque não. Eles não falam faixa em outro lugar? Acho que falam. Não. Nossa, falam. Cara, eu não sei o que é faixa. Ô, Caio, só um minuto faixa. Então. O que, que é tico e pizza? Cara, não faço ideia. Puta que o pariu. Tu sabe o que é uma peixada? Eu sei que é uma peixeira, serve. Não, vamos deixar. Sabe como é que São Paulo fala? Braulio. Abraço. Ô, louco. Ah, velho, eu não sei. O que vocês ouvem o pessoal falando, tipo, Joe, né? Que? Quem fala Joe? Joe. E aí, irmão, tá ligado? E aí, brother? Joe, pra mim, quem falava Joe. Era a Angélica no Caça Talentos. Isso é Joe. De outro mundo. O pessoal cara, fala gíria. Joe é um bar, abraço. Não, Joe. De outro mundo. Joe. Ah, é legal falar com o Ogro, porque ele fala. Tu viu? Ele falou, esse jogo é fuder. É a primeira vez que a gente fala no Skype com alguém falando a fuder. O Ogro, de onde tu veio? Tu é de um outro site, né? Ah, explica aí. Eu sou o colaborador irregular do Phoenix Down, phoenixdown.com.br. Volta e meia posto videozinhos de First Attack e gameplays ali. Ultimamente não tenho postado vídeos de First Attack, porque eu joguei Dishonored e Assassin's Creed 3, que são jogos que começam muito devagar, então o First Attack teria 3 ou 4 horas de duração, não ia ser legal. Possivelmente próximos jogos, mais vídeos lá, confiram. Diego e Fernando agradecem a visita, os likes e os comentários. Aê! Show. Então, amigos, deixem nos comentários, né, os motivos por que vocês não acabam mais jogos, porque vocês são uns cocô. Será que o jogo é um cocô ou você é um cocô? Você é um cocô. É, aí tem que... Será ver, que né? Você é a doença e eu sou a cura ou não? Qual equipamento você vai ganhar? O Game is a Cocô ou o You is a Cocô? É isso aí, não. Tudo que a gente comentou aí sobre bugs, sobre falta de tempo, organização, e todas as funcionalidades aí, mecânica do jogo que não funciona. Comentem aí de vocês, se vocês terminaram. Tem alguma vergonha ali que não terminaram aí? No final a gente comentou as nossas, certo? Então é isso. Até semana que vem e vambora. Falou. Valeu, tchau. Um abraço.